dessas bandas. Vim de São Paulo, de Luanda, me trouxeram de lá pra essas bandas. Oh, de Luanda, oh. Um bobo, um bobo, um bobo de Luanda, de Luanda, oh. Um bobo, um bobo. Bom dia.